fazendo scrooge de miura. Tô na contramão, cortando o vento no papo. Parando os pedágios, não vão me pegar. Escrevi meu nome em binário pra ser fácil decifrar. Eu passo o tempo fazendo scrooge de miura. Tô na contramão, cortando o vento no papo. Parando os pedágios, não vão me pegar. Escrevi meu nome em binário pra ser fácil decifrar. Eu tô de vila instalando no meu carro um body kit importado do Japão. Pareço um vampiro se se olhar na minha mão. Alguém avisa minha voz. Eu quero suar como se eu não fosse daqui. Eu sou Gaijin, mas cês são genin demais. Eu tava vendo hentai cê apanhando dos seus pais. Eu sou um mal necessário, eu nunca gostei de herói. Veja além do Naruto, isso é músicas pra drift volume. Eu passo tempo fazendo scrooge de mils. Tô na contramão, cortando o vento e no papo. Parando os pedágios, não vão me pegar. Escrevi meu nome em binário pra ser fácil decifrar. Eu passo tempo fazendo scrooge de mils. Tô na contramão, cortando o vento e no papo. Parando os pedágios, não vão me pegar. Escrevi meu nome em binário pra ser fácil decifrar. Ela passa a bunda mesmo sem saber meu nome. Perícia vai achar que esse quarto é de neon. Genesis, New Cutery, Góticas fazendo vídeo tutorial de industrial, dance com meu som. Eu passo o tempo fazendo scrooge de mil. Tô na contramão, cortando o